Salve, salve galera, aqui quem vos fala é o Slanzone. Estamos aqui com a segunda edição do WCCast. Novamente recebo o Mr. Boiaca nessa edição. Firmeza, Boiaca. Salve pessoal, salve Slanzone. Vamos que vamos nessa segunda edição do podcast mais divertido da blogosfera. Com certeza. E também recebemos agora nosso companheiro de blog, Senna. Firmeza, Senna. Firmeza, e vamos para a segunda edição desse podcast, que o tá muito foda. Vamos. É isso aí. Vamos começar também agradecendo o pessoal que comentou a última edição do podcast, foi a primeira, né? Eu gostaria de agradecer bastante, a gente vai sempre tentar melhorar o podcast. Então, vamos começar com as notícias, né? Vamos começar agora com uma notícia sobre Temis, onde ele afirmou que odeia suas pombas. Em uma entrevista, o atual Mr. Money in the Bank falou sobre sua evolução no microfone, mas mesmo assim odeia suas promos. Na entrevista ele também comentou sobre o cash-in e sobre Bret the Hitman Hart. O que, aí vocês acharam dessa entrevista? Então, eu acho que ele evoluiu muito no microfone. Ele é um dos melhores, tem uma das melhores mix skills hoje na WWE. Acho que ele perde, sei lá, pro Cena, pra um pessoal aí que é um pouquinho melhor que ele. Que o Cena é a única coisa que ele sabe fazer. Não, se bem que ele aprendeu a lutar um pouquinho melhor. E o The Miz também melhorou muito suas ring skills de uns tempos pra cá. Antes ele era... O Morrison levava tag team nas costas. Agora ele já tá sabendo se virar sozinho. E vai ter um grande futuro pela frente aí. Então, sobre essa notícia aí do Miz, até normal você não gostar das coisas que faz, porque depende do profissionalismo, mas pra mim as melhores são o futuro da empresa, e tem muito a melhorar ainda, então, só o futuro pra dizer se ele vai dar certo ou não. Concordo contigo. Agora vamos falar sobre a próxima notícia. Que a WWE mudou o local do Elimination Chamber 2011. O pay-per-view Elimination Chamber 2011 acontecerá na Oracle Arena Oakland, no estado da Califórnia, no dia 20 de fevereiro. Anteriormente, a WWE havia planejado o evento para o Madison Square Garden, em New York. Mas isso não poderá ocorrer, graças ao jogo de hockey do New York Rangers, que acontecerá na tarde daquele dia. Como faltaria poucas horas para o começo do pay-per-view, a WWE não conseguiria pendurar a Elimination Chamber no topo do ginásio. Foi uma pena, né, isso aí acontecer, porque se fosse qualquer outro pay-per-view da WWE, conseguiria acontecer, porque não teria Elimination Chamber. Na verdade, acho que não qualquer um, porque o Hell in a Cell também acho que não poderia acontecer. Também. Não, mas tipo, tirando isso, é o maior palco do... dos Estados Unidos, no Madison Square Garden. É. Eu acho que só perde pro Staples Center, por causa que o Staples Center é a casa do Lakers. E o Lakers é fodone. E o Lakers tem o Kobe, e o Kobe é meu ídolo. Mas isso não vem ao caso, porque aqui o podcast é de luta livre. E, tipo, o time lá, os times lá de Nova York, eu não sei o time de hockey, mas, por exemplo, o time de basquete é uma bosta, New York Knicks. Sim. Pelo menos é pro time de hockey que a WWE tá perdendo espaço, mano. Se fosse pro Knicks... É. Só pra confirmar aí pro pessoal, o time de basquete hoje tá numa draga, só que agora completou a Lars Tonamar. O time de hockey é um dos principais times, e o time de beisebol nem se fala, né? É o principal time da MLB. E aí, Sino, o que você pensa sobre essa notícia? O Boeca já falou tudo, já. Já falou tudo? Então, falou tudo. Vamos agora, então, falar sobre a próxima notícia, que a WWE está planejando um novo design de cinturão. A WWE está planejando lançar um novo cinturão do WWE Title, na cor prata, em 2011, e colocar réplicas do cinturão para vender os seus eventos em sua loja online. Ainda não se sabe se esse cinturão irá ser usado na TV ou se ele substituirá o atual WWE Title. O que vocês pensam sobre isso? Só rapidinho aqui comentando, eu acho que, tipo, eu gostava bastante quando o Cena modificava o cinturão, quando ele modificou. Daí o Ed procurou de Allen e também modificou, tipo, eu acho que cada um poderia fazer o seu cinturão quando ganhasse, né? Lógico. O cara ganhou no domingo e perde na segunda, aí também não exagera, né? Mas dá pra fazer alguma coisa legal também. mudando aí o design do cinturão, que também acho que já tá um pouquinho desgastado. Sim, só que eu acho, vou ser bem sério com vocês, eu acho o cinturão da WWE Title muito legal, eu acho que poderia mudar do World Heavyweight Champion, mas da WWE Title eu gosto dele, gosto do design dele. E aí, você pensa? Olha, falando assim, ó, o World Heavyweight Champion é o título mais bonito que tem no WWE. Pra mim é o que tem mais bonito. E o da WWE Title, por uma noção assim, ó. Pelo menos 80% dos lutadores com cinturão. Por exemplo, Cinha Punk, tu nunca vai ver ele com título. Porque só disputa o World Heavyweight Champion. Porque é estranho. E acho que vai mudar por causa disso. Vamos agora comentar a próxima notícia, que é a avaliação que o SmackDown vs Raw 2011 teve. Pelo site IGN.com. A avaliação foi muito boa, recebeu uma nota 8,0. Mas para alguns fãs, também poderia receber uma nota ainda melhor. O que vocês pensam sobre isso? O fracasso de vendas ano passado foi muito bom para mim. Porque aí lançaram de novo o jogo pro console PlayStation 2 e eu vou poder jogar. Se bem que não vai ter as mesmas utilidades que vão ter os jogos para Xbox e para Play 3. Mas só dando pra jogar já tá ótimo. E aí? E eu não joguei ainda, daí eu não vou saber falar se nota 8 foi merecido ou não. E aí, Sina? Você tem? Eu sou um dos pessoas que acho que merece uma nota maior. Você acha, né, que nota maior? Por quê? Não, porque as melhorias que tem no jogo assim. É muito grande, se for comparar com o do ano passado, mesmas coisas assim, tem muito mais coisas melhores do que o no ano passado. Ah, tem que gosto da mesa, tá bem melhor mesmo? É, se tu viu os vídeos, tu vai ver que tá melhor. Ah, que bom. É que eu não sei porque eu não confio nos vídeos. É, Hulk Hogan consegue agradar os batidores da TNA. Ele conseguiu bastante respeito vindo do vestiário da TNA por ter aparecido nas gravações da semana passada do Impact, mesmo com problemas nas costas. E aí, pessoal, o que vocês pensam? Ele não faz mais do que obrigação. Se ele é contratado da empresa, ele tem que aparecer. É, então, também concordo. Mas mesmo se ele tá, sei lá, zoado lá, as costas dele estão toda fodidas. Daí ele tem que aparecer, porque tipo, ele já tá, pelo menos, ele tem que ter fazer a sua parte na parte que é criativa, né, da empresa. E pelo menos isso, né, ele tem que fazer. Não faz porra nenhuma se não fizer isso também, pelo amor de Deus. É isso, sim. Então, o Hogan é uma lenda, todo mundo sabe que ele é uma lenda, assim. Pelo que ele fez, ele tornou o assim popular. Mundialmente, sim, mas. Sim. Por mim, ele podia ser demitido. Não tem diferença nenhuma. Eu também concordo, mas. Tá quieto, né? Notícias sobre Triple H. Alguns fãs entenderam errado o fato da WWE estar promovendo o retorno de uma noite apenas de Triple H no Super Show chamado Fan Application Day, que ocorrerá em Hanford. Do estádio de Knuck. Alguns fãs entenderam isso como se Triple H estivesse aposentado e apenas fazendo uma aparição. Para esclarecer a situação, essa frase foi usada na propaganda para demonstrar que Triple H não estaria retornando ao calendário normal ainda, mas apenas fazendo uma aparição. Nenhum fã da WWE acha que ele está aposentado, mas se tem informação que ele está se recuperando de sua lesão no braço e que retornará aos rings mais cedo ou mais tarde. E aí, pessoal? Posso falar a verdade? O Triple H não faz falta nenhuma pra mim. Eu não gosto do estilo de luta dele, assim. Ele é um powerhouse que não sabe fazer nada além de bater, ao meu ver. Bater, tipo, dar porrada, dele dar alguns golpes mais fortes, como o Pedigree, o Spinebuster dele e tal. E de resto, só que eu admiro ele, que ele sabe levar uma luta mesmo, muito bem. E, tipo, por exemplo, você pode falar, mas o Undertaker, o Kane, que são dois caras que eu gosto, eles também são powerhouses, não sei o que, mas eles, tipo, vamos dar um exemplo básico do Undertaker. Tem muito high flyer que não consegue dar aquele suicidal dive que ele faz. E só disso já, o cara já ganha a minha admiração facilmente. Interrompendo aí já o Undertaker faz muito tempo que ele não faz o Suicide Dive. E as lutas dele ultimamente é só Brown, só porrada. Se for ver bem. Só isso, tem mais nada. E já falando sobre a notícia, né? É interessante saber assim, que ele vai voltar por uma noite e não vai ser pra televisão, né? Infelizmente. Seria bom a gente poder ver ele, assim, porque ele é um bom lutador, assim. E também só mais uma coisa. Segundo. Ô, Lanzoni. Pode falar, Senna. Tinha que ler mais um livro, sabia? Tá lendo muito mal. Segundo as informações, as teorias, as conspirações de Luiz Lanzoni, ele tá pra voltar nessa noite, mas vamos ficar quietos, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Luta entre Maxine e Catherine no NXT recebe fortes críticas. A luta que abriu o NXT da última terça-feira, entre Maxine, ao lado de sua pró, Alicia Fox, contra Catherine, que foi obrigada por Vicky Guerreira a colocar um casaco, recebeu muitas críticas, principalmente de Joe Styles em seu Twitter. Após essa luta, Mae Young deve estar se revirando em seu caixão, e ela ainda está viva. Também, seu Twitter, Maxine respondeu ao comentário. A luta foi difícil. É complicado guiar alguém com 2 meses de experiência. Praticamente impossível. Só lembrando que a Catherine foi contratada sem ter nenhuma experiência no wrestling. O que vocês pensam aí, galera? Eu não acompanho o NXT. E eu não vou falar, não vou dar a minha opinião. Mas eu acho que, mesmo tendo 2 meses de experiência, deve ter sido muito melhores essas lutas do que as lutas dessa tal de Mae Young aí, que eu não sei nem quem é. Pelo amor de Deus, poeta. Eu já ouvi falar de uma tal de Lita também, que falaram que lutava bem, mas não deve se comparar. Não deve ter feito nenhuma luta a nível dessas duas aí. Com certeza, né, boneca? E aí, Sina? Assim, a única coisa que eu tenho pra dizer é que eu ouvi essa luta e só posso falar que a Caitlyn é a futura mulher do David Otunga. É, com certeza! Vai ser a lei, né? Botando um PS aqui, Otunga, que é meu ídolo, futuro da WWE, está nas mãos dele. Ele é o cara, literalmente. E se a WWE... Ela tem que dar um push logo pro Otunga. Porque, cara, o cara luta demais, mas você é incrível ver ele lutando. É, tipo, e o pessoal ainda fala desse tal de Shawn Michaels aí, velho. Não é ninguém Shawn Michaels, né? E outra, eu não me conformo. O David Otunga, e ele substitui a lenda, né? Com certeza. Dave Batista, a lenda. Segundo o Senna, ele é melhor que Deus, né, Dave Batista? Oxi. É Deus em pessoa. Senta lá, troll. Mas vamos pra outra notícia. Quem interpreta a águia de Jack Swagger? Falei certo dessa vez. Jamie Noble pode ser a águia de Jack Swagger. Ele está viajando junto ao roster do SmackDown desde que a águia apareceu pela primeira vez. Segundo a WWE, ele está viajando por ser um agente da empresa, mas tudo indica que ele seja a águia de Jack. E aí, pessoal, o que vocês pensam? Não faz diferença nenhuma pra mim saber se o Jamie Noble é a águia do Swagger ou ele não é a águia do Swagger. Porque eu tô um pouco me lixando pra quem seja a águia do Swagger, porque ela não tá ajudando em nada ele. Então não faz diferença nenhuma ele ser ou não ser a águia do Swagger. Sem mais. Pera aí, só que o Jamie Noble é um puta de um lutador, mano. Tá, mas que adianta ele ser um puta de um lutador se ele tá aposentado e ele não pode também lutar? Mas ele tá fazendo um bom papel, pelo que eu tô vendo aí nos backstages. Então só disso já basta. E aí, Senna? Ele tá fazendo um bom papel de bobo da corte, só é isso que ele tá fazendo. Então, é o que eu penso. Eu acho que um puta lutador desse não merecia, tô falando de... Mas... Vamos! É normal... Pode falar. Não é normal se já espera de ser da WWE. É, né? É esse meu medo que acontece com o Daniel Bryan. Mas... vamos falar agora sobre o WWE Bret Wright, que vai acontecer nessa noite. Desculpa. Vai acontecer no domingo, dia 24, na cidade de Minneapolis, que fica no estado de Minnesota. Vamos para as matches. valendo o Unified Divas Championship Match, é uma match entre Divas, entre Layla vs Natalya. E aí, o que vocês acham? Pode falar aí, Senna. Comece com as divas que você tanto gosta. Oh, ainda bem que tu sabe que eu gosto. Ao contrário de ti, né, que tu gosta de homenzinho, potanga. Então, continuando aqui. Essa é a luta que é pra conseguir assim, balar, vai pra cozinha, faz aquele lanchinho. Quando voltar, dá uma cozinha. Se não acabou ainda, vai no banheiro, dá uma mijada. Se estiver bom, vai lá, baixa a calça. Começa a sentir o movimento. Essa luta é assim mesmo. Ó, geralmente essas lutas aí de divas estão ou no upper mid card ou no mid card, assim. É basicamente pra isso que ele falou, pra você ir no banheiro, daí fazer uma pipoca pra curtir o main event. É pra, tipo, pra você abaixar sua adrenalina das primeiras lutas. Pra ir zerado com o main event, não ter um ataque no coração quando você vê o Cena morrendo lá ou indo pra Nexus. Ou então o Batista ganhando o WWE Championship. Ah, isso é normal, já se acostumaram. Vamos para outra match, e será uma SmackDown vs Raw match entre o United States Champion Daniel Bryan vs Dolph Ziggler, que é o Intercontinental Champion. O que, que vocês pensam aí? Eu tô muito feliz do papel que o Bryan vem tendo na WWE. Ele, tipo, ele tá lutando pra caramba. E também eu tô feliz que a WWE, ela tá deixando ele fazer as suas aparições indies que ele já tinha programado. E é isso, velho. E vai dar Bryan. E por que vai dar Bryan? Porque ele é foda e vai demorar pra alguém sair da submissão dele. Acho que é isso. E aí, Cena, o que você pensa? Assim, ó. Eu pensando assim, na minha opinião, vai dar Aldo. Mas eu quero que dê Bryan. Porque obviamente o Bryan se deu bem. Esse atual gimmick do Bryan que tá ficando velho e atraente, pegador, acho que é interessante, sim. Mas vamos ver, tomara que esteja enganado. Sim. Vamos agora para uma single match que valerá o WWE Championship. Randy Orton com o Wade Barrett, só uma informação. John Cena estará do lado de Wade Barrett. E aí, pessoal, o que vocês pensam sobre essa luta? Tem tudo pra ser uma puta de uma luta. Os dois caras sabem lutar. O Orton, ele tá lutando pra caramba nessa fase dele, assim. Ele parou de fazer aqueles headlocks infinitos dele. Pode não ter parado mas totalmente, mas deu uma bela de uma diminuída. E ele tá foda, velho. Acho que ele não vai perder tão cedo seu título não, mano, porque tá difícil de alguém parar o cara. E aí, Cena, o que você pensa? Essa luta vai depender, se o resultado dela vai depender, principalmente do Bray Wyatt Tag Team Match. Se o Team Raw ganhar, acho que ele faz o cash-in e o Orton vai ganhar. Se o SmackDown ganhar aqui no Team Bray Wyatt, vai dar bela. Eu acho que o team do Raw vai perder e o Miz vai fazer o cash-in no Barrett. Ah, perdeu 3 perdidos seguidos. Eu acho que vai perder. Mas, porque tipo... Bom, mas isso a gente vai comentar, né, lá no final. Agora vamos para Burn Alive Match, valendo o Heavyweight Champion. Entre Kane e The Undertaker. E aí, pessoal, o que vocês pensam? Eu acho que o Taker vai perder. Depois que ele perder, ele vai ficar umas 2 semanas fora. Aí eu tô só supondo, mas pode ser que o Ele pode ressuscitar o Undertaker. E vai ter alguma coisa grande pra ele no Survivor Series. Estão especulando que Triple H possa aparecer. Pô, boia, pô, não estraga uma surpresa, pô. Ah, desculpa, mas pode ser que ele apareça aí, né? Quem sabe? A teoria conspiratória de Lanzoni será dita daqui a pouco, eu acho. Mas não escutem o Lanzoni, porque se ele já falou que a TNA vai ser vendida da WWE. Quando? Quando? Então, quando que eu falei isso? Você no falou no último podcast. Eu falei? Falou. Puta que merda. Ah, não. Eu falei que a TNA vai ser da WWE. Ih, o que eu falei agora? Ah, eu não sei. Eu falei que a TNA seria uma da WWE da vida. Nossa. Não, mas... O Senna pediu pra mim comentar antes dele. Eu vou falar a minha teoria da conspiração. Informações antigamente falam que Triple H sonhava em aparecer numa luta do Taker numa Burr Alive Match. E ele já fez isso já numa Burr Alive Match entre Taker, Big Show contra The Rock e Mick Foley. Aí estão falando que ele tá voltando, que ele tá pra voltar. Ou seja, ele tá preparado já. Se ele vai aparecer nesse evento, aí é porque ele tá preparado. Então, muito provavelmente, fã de wrestling, vocês verão The Game nessa luta. E aí, Sina, o que, que você acha? Depois da sua teoria aí, eu tô achando que vai ser um também doido, assim, vai valer a pena ver. Nem que seja só o final. Essa luta tem que ver. Obrigatória. Eu vou ser bem sincero, eu acho que vai dar... Eu não sei, mas tem como dar dobro... KO? Acho que não, hein? É, não sei, talvez se alguém vai enterre os dois. É, então, é isso que eu acho. Eu acho que o Triple H vai enterrar os dois. Ah, só que você é meio gay isso aí, né? Pô, coisa de Brokeback Mountain. Ah, um em cima do outro, ou um embaixo do outro, assim, é estranho. Vai ser um pouquinho estranho mesmo. Ou então, o que que faz? O Kane arrasa com o Undertaker, pro Taker sair, e pro Taker ter as férias dele. E quando ele for enterrar, o Triple H aparece enterrando quem? Olha! Sei lá, é meio louco isso daí. O campeonato, o Triple H ou o Undertaker? Porra, nem sei, cara. Eu sei que vai ser Kane e Undertaker na WrestleMania. Não vai ser não. Tenho minhas dúvidas, eu acho que vai ser Triple H e Taker. Então, só falando da luta, eu acho que... Em termos técnicos, não vai ser uma boa luta. Mas em termos psicológicos, vai ser uma das melhores da história da WWE. Digo desde já, antes de ver o começo, a entrada dos dois na luta. Eu já digo que vai ser uma das melhores lutas em termos psicológicos. Falaram pra mim que o Triple H e Randy Orton no WrestleMania 25 ia ser uma puta de uma luta. Você viu a merda que foi, né? É, não, mas fui eu que falei? Foi. Não, não foi. Eu nunca falei na minha vida que uma luta do Triple H seria boa. Tá bom então, boia. Tá, então revise seus comentários antes de falar sobre a minha pessoa, ok? Ok, veio aí, o que você pensa, Sino? Olha, qual é a pergunta mesmo que eu me perdi aqui? Ele falou tanto que eu me perdi. O que você acha da Burr Alive, Matt? Ah, já comentei, vai dar. Tem um balançaço e acho que vai dar Undertaker, né? Bem que tá falando que ele vai sair de cirurgia. Ah, vai ser estranho essa luta. Vamos ver, vai ser uma boa luta, eu espero. É, também esperamos uma grande expectativa pra essa luta. Outra grande expectativa é pra WWE Black and White Tag Team Match. Elimination Tag Team Match, vamos deixar bem claro. O time SmackDown terá como capitão Big Show. E o resto da equipe é Kofi Kingston, Tyro Rex, Alberto Del Rio, Ed, Jack Sargo e Rey Mysterio, com Rose Rogo sendo o mascote do time. Vai enfrentar o time Raw, que terá como capitão The Miz, e o resto da equipe é CM Punk, Sheamus, John Morrison, Air True, Santino Marrega e Ezequiel Jackson. E aí, pessoal, o que vocês pensam sobre essa luta? Ó, eu tô muito feliz com o Alberto Del Rio e o Jack Swagger no time SmackDown. E eles fazem eu me lembrar de meus ídolos, Chris Benoit, Dean Malenko, os mestres das submissões. E eu tenho certeza que cada um vai eliminar pelo menos um com uma submission. O Arm Lock e o Ankle Lock, né? E só rapidinho, o Tyler Rex vai ser o primeiro eliminado. porque ele chegou do nada e vai sair e vai voltar pro nada. Não, assim não pode, né, velho? O cara chega do nada e vai sair do nada, assim, tá louco. É, você viu? E o Hornswoggle, ele vai, acho que, atrapalhar na luta, que vai terminar ou com Edge ou com Big Show. Eu acho que vai terminar Edge e The Miz no final. Eu acho que vai terminar Rey Mysterio e Edge pelo time SmackDown e Sheamus e The Miz pelo time Raw. Acho que os três que podem terminar pelo time SmackDown são Rey Mysterio, Edge e o Big Show. E pelo time Raw, o CM Punk, o Sheamus e o The Miz. No lugar do CM Punk, eu colocaria John Morrison. Não, acho que o John Morrison vai sair cedo, como ele sempre sai nessas Elimination Tag Team Match. Ah, só pra lembrar que do ano passado, ele foi o último a ser eliminado. Então... É, tá certo, né? É, mas daí não tinha como ele ganhar, né? Contra o Miz, o Sheamus e o Drew McIntyre. Todo mundo achava que ele ia ganhar, porque ele... Mas só que ele não é o John Cena, ele é simplesmente o John Morrison. Mas esqueceram que John que era. E é isso. E aí, Cena, o que você pensa? Não, mas uma boa luta assim, eu tô esperando que vai sobrar Big Show, Alberto Del Rio e o Tyler Rex. Esses três vão sobrar. E o primeiro eliminado dessa competição vai ser o Santino. Você tá falando sério? Sim. Tyler Rex vai ficar na luta? Vai ficar na luta, por incrível que pareça. Meu Deus! Aposto o cu do Marcos. Ah, então tá explicado, né? Vamos então fazer uma... Rápido aí, vai. É, um bolão, vai. Uma aposta mesmo. É, single match, WWE Champions, Randy Orton e Rage Barrett. Quem ganha? Randy Orton. Cena? Barrett. Eu acho que vai dar Barrett. Burry Alive match, Kane vs Undertaker. Quem vence? Kane. Undertaker. Kane. WWE Bret Hart Tag Team match. Quem vence? SmackDown. Quem vai ser o último? Vai ser o último do SmackDown? The Big Show. Big Show. Rey Mysterio, Edge e Alberto Del Rio. Quem vai ser o último do Raw? The Miz. Sheamus. Sheamus também. SmackDown vs Raw match, Daniel Bryan vs Dolph Ziggler. Daniel Bryan. Ziggler. Daniel Bryan. Divas Match Unified Divas Championship. Quem ganha? Natália. Natália, meu amor. Acho que vai dar a Layla. Qual que vai ser o open match? Daniel Bryan vs Dolph Ziggler. Daniel Bryan vs Dolph Ziggler. Também acho que vai ser essa luta. E um main event? Eu estou um pouco na dúvida, mas acho que vai ser a Burial Alive. Também acho. Ontem eu pensava que seria pelo WWE Championship, mas agora eu mudei e ajuda a ser Undertaker vs Kane. Eu acho que vai ser Burial Alive match. The Miz vai fazer o cash-in? Não. Eu acho que não. Okay. Quer dizer, eu tenho certeza que não. Triple H vai aparecer? Acho que vai. Não. Acho que sim. Bom, pessoal. Essa edição, como é uma edição pré-Black Rights apenas, já comentamos um pouquinho das notícias para alongar um pouco. É uma edição pequena aí, pessoal. Destaques finais de vocês. E só aumentando aí o aviso do Lanzoni, né? A gente vai tentar fazer essas mini edições pré-pay-per-views e depois na semana subsequente ao pay-per-view, que a gente vai comentar, né? Ser um pouquinho maior. E agradecer de novo ao pessoal que comentou e falar pro pessoal que quem quiser botar sugestões de músicas nos comentários, né? Pra gente botar no podcast. Pode pôr, porque aí vai a denúncia. Ai, meu Deus do céu. Luiz Lanzoni, ele queria botar Black Eyed Peas e Chris Brown. Não, mas explica por quê. No nosso podcast. Explica o porquê. Explico, e eu vou explicar o porquê. É porque ele é um fanfarrão. Fanfarrão, caramba. Não, vou explicar direitinho. Olha só. Tu queria botar as músicas porque é gay. Todo mundo sabe que tá. Não precisa assim, a sua carinha aí, ó. Não engana. Oh, pelo amor de Deus, oh, pode parar. Minha namorada pediu pra mim colocar Ana B, C e Gold, mas porque ela gosta, eu ia colocar. Eu tô achando que eu vou colocar. Então, e só pra o pessoal aí, eu gostaria que eles mandassem essas sugestões de músicas pra gente não passar vergonha e não perder ouvintes e leitores por causa das peripécias de Senhor Lanzoni, né? Que vai ser fogo, mano, ficar ouvindo esses baratos aí enquanto ouvir. A nossa voz aqui já é uma bosta, a minha principalmente. Né? E ainda vai ter Black Eyed Peas. Chris Brown, velho. Muito provavelmente você já solamente vai participar do próximo podcast, hein? Desculpa, quem? A minha japonesa. Mas vamos ficar quieto, vai. Ah, pronto. Então ele tá dando uma de Luiz Modeste, né? É. E é isso, Fina. Seu destaque final. What you gonna do when we come for you? Ah, o Sina tá meio culpadinho, então já vou comentar e eu vou agradecer ao Sina, ao Boiaca. Vou agradecer a todos o pessoal que tá com nós até agora. Agradecer também aos comentários da última edição, que foram muito bons, né? A gente ficou bastante contente com o resultado. Fala que a gente vai tentar sempre melhorar. E é isso aí. Apesar de metade dos comentários serem do Gustavo, né? A gente fica muito feliz que a gente também viu as visitas, né? O pessoal que acessou o post, foi bastante gente. Pra ter uma noção, foi o segundo dia de maior visita no WC. É, velho. E era um dia que não tinha apostas, então é um negócio que a gente ficou bem contente. E aí, Sina, o que você é um destaque final? Ah, destaque final que visitem o Sandy RS, que é um bom bloco. Visita também o Wesley Formativo, parceiro também desses três blocos, que é o Wesley Center e do Insane Wrestling. E comenta os podcasts aí, porque a gente tá se esforçando, que estão gravando desde ontem essa porcaria e não conseguimos. É, né? E vamos também falar o último destaque no Pro Wrestling Media. Teve pra quem tem Xbox, já tem o SmackDown vs Raw 2011, nosso parceiro aí, mostrando como sempre que é um ótimo blog, primeiro blog a ter o SmackDown vs Raw 2011 pra Xbox, já pra download. E outra notícia, não é notícia, bem, mano, parabéns que eu queria dar pro Sina pela sua coluna dessa semana, que foi bem legal, parabéns mesmo. Ah, obrigado, e aquilo ali foi uma inspiração de mim mesmo, assim. Eu não diria que aquela inspiração que eu naquele texto é apenas um vídeo. É incrível, assim. É, mas é bem emocionante aquele vídeo lá. Quem não viu ainda, veja, porque é muito bom o texto. Eu não gosto muito de ler texto, mas o texto do Sina foi muito bom, por isso estou dando parabéns. Falou, galera, é isso daí. Valeu, essa foi a segunda edição do WrestlerCast. Até a terceira. Nós nascemos. E posso... What you gonna do when we come for you? Correle, correle, andale. What you gonna do when we come for you? Correle, correle, andale. Making universal. Bom, galera, o senhor Gustavo me mandou um e-mail falando que queria receber o DVD dele do Rune se amassando. Pô, Gustavo, que papelão, hein? Falou, galerinha, até. Falou, agora é final mesmo. Disfruta la vida con todos sus perros. It took a whole lot to get where I'm at, but still ain't got shit but debts on my back, ink on my chest and all down my arms. A million true stories to put in a song. La voz inocente de mi gente truena fuerte como cohete. That's just life in the 619. So hey DJ, hit